Timburana partiu sem eu ver. Meu balai de Guarimã, meu balai, de Guarimã. Ela pediu meu balaio emprestado até amanhã. O que falta me faz o balaio de Guarimã. Meu balai, meu balai de Guarimã. Meu balai, meu balai de Guarimã. Ela pediu meu balaio emprestado até amanhã. O que falta me faz o balaio de Guarimã. Nele que eu boto esterém pra viagem de manhã. Nele eu encosto a cabeça lá na sombra das cunhãs. É coisa que não se empresta, vou buscá-lo amanhã. Vou buscar meu balaio de Guarimã. Vou buscar meu balaio de Guarimã. Meu balaio, meu balaio, meu balaio de Guarimã. Meu balaio, meu balaio, meu balaio de Guarimã. Ela pediu meu balaio emprestado até amanhã. O que falta me faz o balaio de Guarimã. De Guarimã, de Guarimã, de Guarimã, de Guarimã. Meu balaio, meu balaio, meu balaio, meu balaio de Guarimã. Ela pediu meu balaio emprestado até amanhã. O que falta me faz meu balaio de Guarimã. Nele que eu boto esterém pra viagem de manhã. Nele eu encosto a cabeça lá na sombra das cunhãs. É coisa que não se presta, vou buscá-lo amanhã. Meu balai de Guarimã. Olha esse Vuca soltando a cobra do balai. Esse não faz tocar, ele faz é com meu instrumento. De aves cruzando as alturas, milhares de peixes vermelhos e azuis, na cega certeza de algum que conduz, percorrem distâncias nas águas escuras, mas no oceano tem mais criaturas que esperam famintas para lhes devorar, e aqueles que escapam vão ter de esbarrar, que nem peregrinos exaustos de sede, nos braços dos homens que arrastam a rede, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na